Moleque de favela, criado no beco sem viela, nunca teve um ideal. O ideal não é passar fome, é buscar tudo que eu quero, preparado pra guerra até o final. Tudo que eu vivi me mostrou o quê? Que tudo que eu queria eu podia ter. Com meu brinquedo na mão, de fura moletom, com muita disposição, em busca do cifrão. Não tá fácil lembrar das noites do meu passado, não tá fácil lembrar que a fome passou do meu lado. E pergunto quem era eu. Eu sou aquele que até hoje você não venceu. Desce o morro, vai pra pista, montado na sua croizinha de chinelo de dedo, vem pedalando com Taurus na cinta. Tem 13 anos, mais disposição de 30. Com 10 comprou um cano, com dinheiro da primeira fita. Boné baixo, cara fechada pros boy. O moleque é esquisito, cachorro belga feroz. Foi criado no morro, tá pronto pra trocar com os homens. Se morrer, descansa. E se for preso, mata sua fome. Com dedo no gatilho, não pode falhar. Com as duas mãos, segura firme no cabo da peça. Chega metendo o pé, gritando assalto. Todo mundo pro chão, já dá um tiro pro alto. Vai direto no caixa, limpa tudo até as moedas. Joga tudo na bolsa, se reagir já era. Ó sangue frio, com o ferro no rosto da moça. Dominando mais de 20, tá no controle da cena toda. Sai sem dar as costas, não pode dar brecha. Moleque não tem moto, foi marcha na bicicleta. Só história de um menino mais um sonhador, que entrou pro crime quando a fome veio, ele encarou. Bateu de frente com ela e sempre persistiu. E o seu sonho de vencer nunca desistiu. Suei pra caralho, mas cheguei na viela com meu oitão canela, não perdi uma moeda. Chamei todos meus amigos e fizemos a festa. Comprei doce do Baína, vários pão com mortandela. Enchi o carrinho de compra no mercadão, entrega tudo lá em casa, fala que foi doação. Cheguei tarde, minha mãe sorrindo, cozinhando. Hoje tem mistura, meu filho, Deus mandou um anjo. Hoje tem a carne, feijão e um arroz branco. Olhou nos meus olhos chorando e disse eu te amo. Mal sabe ela que eu conquistei tudo no cano. Dormi de barriga cheia, já pensando no próximo plano. Moleque de favela, criado no beco sem viela, nunca teve um ideal. O ideal não é passar fome, é buscar tudo que eu quero, preparar.